A senhora me escreva quando apertar a saudade. Ela então a resolveu a lhe dizer toda a verdade. O rapaz ficou nervoso vendo seu sonho acabado. Dali entrou numa pena, lá ficou embriagado. E provocando uma briga, matou um pobre coitado. 20 anos de prisão, o rapaz foi condenado. Hoje por detrás da grade é triste o seu destino. Ele chora quando lembra do seu tempo de menino. Sua mãe perdeu o juízo chorando num desatino. Não quis ser mãe de um padre, hoje é mãe de um assassino. Leôncio e Leonel, A Mãe do Assassino, de 1956, hein? Você já pensou, menino? Eu nem livro não entendi. Antes tivemos Rancho Vazio com Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. Das melhores. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Agora no jeito Solidão, música do Zezé de Camargo, interpretação de Leandro e Leonardo. Essa música o Zezé fez pro Amado Batista. Ah, é? O Amado acabou não conhecendo a canção. Uai. E o Leonardo, de tanto encher as paciências do Zezé, o Zezé acabou entregando a música, gravaram e foi o maior sucesso. Sorta a moda, Luquinha. Solidão, Leandro e Leonardo, aqui no Clube do Caipirão. na minha janela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, correndo de amor por ela. Solidão, que minha mais travada, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, e minha mais travada, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Para que recordar um amor que já deu seu adeus para sempre? Gostar de alguém que não gosta um pouquinho da gente. Não adianta beijar o retrato de quem foi para não mais voltar. Não adianta reler as cartinhas e também não adianta chorar. Quando alguém vai embora pra longe e nos deixa chorando de dor, com certeza esse alguém ama outro, com certeza já tem outro amor. Rosto atraente, pois quem foi seguiu outro caminho. É difícil voltar novamente. Muito triste eu vivo sozinho, recordando um grande amor que partiu deixando somente saudade, tristeza e dor. Quando alguém vai embora pra longe e nos deixa chorando de dor, com certeza esse alguém ama outro, com certeza já tem outro amor. Clube do Caipirão. Lembrança é saudade do tempo passado, eu tenho guardado em meu coração. A sombra do tempo aos poucos apagando, e os anos passando em recordação. Aqui da cidade ainda me lembro do mês de setembro no velho sertão. Os campos enverdecem, as águas aumentando, e as flores do ipê caindo no chão. E na